121, thank you, 116. Solar ground, good evening, go 1166. Go 1166, good evening. Clear text by Alpha Juliet, report before taxiway Juliet. Okay, Alpha Juliet, I will report before Juliet, go 1166. Salvador, boa tarde, 3390 final, down no zero, estabilizado o tempo, já checado. Down 3290, livre de pouso, pico no zero, vento 130 graus, 99. Pesado do pouso, down no zero, 3290. Juliet, go 1166. Juliet, gate 10. Juliet, 10, 1166. Paulo Azul 2590 está pronto para funcionamento. Faz táxi Azul 2591. Aguardando Azul 2591. Ah, Azul 2591 é pós táxi. Autorizado o funcionamento, pode levar para o táxi Azul 2591. Escuta, Lima, Kilo Bravo. Três no POB, pátio 4, confere? Gente, guarde um minutinho. Tô confirmando aqui só a saída do senhor. Do 040, confere? 40, 30, 040. É. 290, Solos 28, direita 1211. Direita 211, 132, 90. São Brasília. Flight 4, boa noite, 69, número 2. Agora não copia, 1869. Boa tarde, táxi via Alfa, porte onde está Juliette. Alfa, seu Juliette, está 390. Como é que é o Bravo, pronto, cópia? Sim. Cidade Salvador para Valença, Serra Novembro, Vitor Bravo, plano Yankee 040, pós modifica para 045, prossegue visual. Decola Bichona 7, primeira curva direita, subida Arbor. Aciona 0132, controle 119, decimal 8. Controle 095, ajude ao time 097, POB a 03, confere? A 0. 095, boa viagem. Lima aqui no braço, prossiga. Tá na mão, São Paulo, valeu. Acho que da jogada vai Tá pronto para o táxi. Com autonomia de 5 horas e 15 minutos, POB de 41, alternando Porto Seguro. Ajuda 591, não é porte para ingressar na parte principal. Portará para ingressar na parte principal, ajuda 591. Alfa, seu Juliette, 3290. 3290, Juliette, portão 08. Juliette, 08, 3290. 1869, pronto, cópia. Para cópia, 1869. Cuidado para Serra Bravo, Bravo Romeu, via rota do plano, é peso Luno 7, nível de voo 360, saída Arbor, transição Elefa. Pista 1-0, pós decolagem primeira curva direita, aciona 5465, frequência do controle 119 decimal 8. Gente, autorizado nível 360 para Brasília, via Ambers 1-7, decola Arbor Elefa. Na 1-0, curva direita, 5465, transponde, 19-8, controle, o gol 869. Correta, pode contar, boa noite, 69. 869. Azul 2591, táxi autorizado via parte principal, pode táxi Índia, ponto de espera, torre, 118, decimal 95, ajuste ao time, 1-0-1-7. Gente, autorizado, parte 3, principal, Índia, ponto de espera, 1-0, vai chamar a torre, 118-95, azul 2591. Boa noite novamente, azul 4206 para Recife 350. Azul 4206, informação Romeu, autorizado Serra Bravo Romeu Foxtrot Recife via Pesolo 17, nível de voo 350, saída Puca, transição Caju, pista 1-0, pode decolar de primeira curva à esquerda. Aciona 5475, frequência do controle 119 decimal 8. 4206, Recife 350, Puca Caju, Brasil 975475, Transponder 1098. É pós conta do 4206. Alfa, boa noite, Romeo is correct, come standby, please confirm April 1 and runway 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Austrália. Para posicionamento, posição 612. Pode estar aqui, boa noite, 69. 869. Azul 2591, boa tarde, autorizado LN, decolado 510, vento 140 graus, com 9 nós. Autorizado LN, decolado 10, azul 2591. Clear from Salvador, to Sierra Bravo, Sierra Papa, via runway, via Hotel Zulu 16, then Bravo Hotel Zulu. Direct Chamod, then Hotel Zulu 30, then Entity Flight Level 430, Bell Departure, Leda Transition Motiva, take off runway 10, first right turn, score code 5461, and Salvador Departure Control 119 at small 8. Good afternoon, 1645, SC India, sir. 1645, continue approach, expect the runway vacated, altimeter setting 1017. Roger, stand by, runway vacated, 1645. Then entity, flight level 430, dial departure, Leda, and Motiva transition. Take off runway 10, first right turn, score code 5461. And Salvador Departure Control, 119.8. Okay, sir, November 2000 Alpha, flight level 430, and airway initially 1, Hotel Zulu 16, Hotel Zulu 16, then Bravo Hotel Zulu, then directive X-ray Oscar Mike Oscar Delta, then Hotel Zulu 30, then Echo November Tango Inter Tango, then direct. Dial departure, Delta Alpha Echo Lima, dial, then laser, Lima Echo Delta Alpha and Motiva Transition Mike Oscar Tango Vito Alpha and runway 10 departure, first right turn. Back is correct. Come right to push and come right to set up and text November 200 Alpha. Alô, voo 869 para o táxi, está com 1-103 a bordo, 3 horas e 20, alternando Palma. Alô, 869, táxi via Alpha, Julia, India, Alpha, India, ponto de espera, corrigindo, Pátio, India, ponto de espera, 2-1895-1017 na ajuste altímetro. 17, Pátio Índia, espera da 10-2895. Echo Guadalupe 21, decimal 1. Roger, Echo ground 21.1, Solar. Via Echo. 4645, protect by Alpha, report before taxi Juliet. Here by Alpha, call you before Juliet, go 1645. Mail, autorizado pouso pistão 0, vento 130 graus, com 9 nós. Autorizado pouso pistão 0, Xenar 6. Ground, papá, Romeu, Romeu, Romeu. Oi, Rigon 869, muito boa tarde. Papá, Romeu, Romeu, Romeu. Bonito, papá, Romeu, Romeu, Romeu, Golf, go ahead. 200, boa, Juliet number 2, gate number 2. Roger, clear to gate number 2 by Juliet, so 1645. Solo Salvador, muito bom, tarde, o Azul 2712, sente da informação, Romeu, nível 130 para Aracaju. Sente Azul 2712, confirma o nível solicitado? 130, se possível. Sente, ao número 2, eu recebi aqui 190, aceitaria ou prefere 130? Cliente 190. Cliente, o número 2 com a cópia guarda. Aguardo, poderia coordenar o nível 130, que é de controle para controle? Afirmo. Um minutinho para a cópia. Ok, estamos aguardando. Obrigadão. Tá, Portugal 022, right, copy. Ready to copy, 022. Clear to Lisboa, Lima, Papá, Papá, Tango, via Upper Zulu 10, then November, Tango, Lima, then Upper November, 873. After that, as your flight panel route. Flight level 390. Puka departure, Zipar transition. Take off runway 104 left turn. Score code 5476. And follow the departure control 119.8. Air Portugal 022, a third destination is Boiling, Papa Papa Tango. Via Upper Zulu 10, Natal, November Tango Lima. Upper November 873, flight plan route. Clear flight level 390, Puka departure, Zipar transition, runway 10 with left turn, 5476 on squawk, and 119.8 departure. Feedback is correct, I'm ready to push back and set up the airport 022. 022 is now ready for push and start. Roger, you two, comrade, thanks. Okay, clear, push, start, call you back, ready for taxi. Azul 4206, report taxi. Clear, push, 4206. Xenar 6201, push back, acionamento. Xenar 201, número 2 no setor, aguarde. Aguarde. Salvador, Xilene 1143, Zona Foxtrot, boa noite. Xilene 1143, táxi via Alfa, é porte antes da Juliette. Alfa, reporte a Juliette, 1143. Vento 1430 graus, com 9, não é? Devo decolar de voo, 1869. Decolou 45, controle em 119, decimal 8. 198, gol 869. Três, mantém a posição prevista 01. Táxi 4206, 3 horas, 109, Maceió. Táxi autorizado à direita, via Índia, ponto de espera, torre, 1895, ajude o time, 1097, azul 4206. Gente, direita, 1895, obrigado, boca 2006. Valeu, meu Golf, sendo by copy, just 2 minutes. Xamel 143, Juliette, portão 01. Juliette 01, Xamel 143. Torre, boa noite, com a 206, Torre, por perda dela. 4206, boa noite, autorizado a alinhar e decolar piscina 0, Ventura 130 graus, com 89. Aline, colo no 0, 4206. É 20, tá autorizado? Sim. É 201, pushback. Aguarde. Zero two two, clear taxi via main Naples and taxi to India, hold the short on runway 10, call tower 118, it's 195, 1018. Colônia 0, 1, 9, 8. Controle de saída, boa noite. Segundo coordenador equipe solo após a passagem da Airbus 330 da Portugal, reporte táxi. Após o Portugal, aguarda táxi 6201. Azul 27 no 2, ponto cópia. Afirma. Cidade Aracaju, derrota do plano, Golf 677-130 nível. Subida Conde, decola fechando a zero, primeira curva à esquerda. Aciona 0260, frequência do controle 119.8. Autorizado, Aracaju, Golfo 677-130 nível, decola dano 0, curva à esquerda, saída Conte, transponder 0260, controle 119.8, azul 27 no 2. Correto, pode controle 27 no 2. Alô, meu Golf. Igual? Aham. Ok, sir, you are able to hit 5 and take off from 817. Clear to Porto Seguro, Serra Bravo, Papá Serra, via Golf 6677, then Haira, Romeo Alpha, India Romeo Alpha, and direct, flight level 220. Dial departure, Leda, then direct Porto Seguro. Check off runway 17, first right turn, score code 5516, and tower departure control 119.8. Okay, I'm going to go to the hospital, the last 2 years, the last 2 years, the last 2 years, the last 2 years, the Tower, good evening, Portugal 022. Tower 022, clear to line up and take off for new 10, wind 130 degrees, if 9 knots. Clear line up and take off runway 10, Portugal 022. Pushback, acionamento azul 27 no 243. Report taxi azul 27 no 2. Autorizado, report taxi 27 no 2. Solo Salvador, boa noite. Tá? 38-97, autorização Guarulhos 340. Informação Romeu, posição 5, pronto, cópia. 3897, cruzado para Serra Bravo, Golf Romeo, peso do 110, após Taubaté, meio de voo 320, saída da El, Leda, Motiva, decola fechando 0, primeira curva à direita, aciona 5507, frequência do controle 119.8. Localizando Guarulhos, 320, via peso do 10 até Taubaté. Recordando 0 com curva direita, Dael Leda Mostra, aciona 5507, controle 19, decimal 8, tá? 3897. Correto, após volta 3897. Eu vou estar na plana 97. Senan 6201 para o táxi PB 151, 3 horas e 30, Guarulhos. Puxando a 201, táxi autorizado à direita via táxi Índia, ponto de espera torre, 1-1-8-195, ajuste ao altímetro 1-0-8. 1-0-8, 1895, ponto de espera 62, 01. Salvador, the frequency, 119.8. Roger, 119.8, the Portugal, zero system. Alinhado, pronto, 6201. 6201, decolagem autorizada, pista no zero, vento 140 graus, 10 nós. Livre decolagem na 6201. Para o táxi, o azul 2712, 62 a bordo, autonomia 2 horas e 50, Salvador. 54, Salvador, confirma para ver, por gentileza? 62. Táxi autorizado via parte principal, posto táxi Índia, ponto de espera torre 1-1-2-95, ajuste altímetro 1-0-8. Estado 1-0-8, táxi em frente, parte 3, parte 1, Índia, ponto de espera 1895, azul 27, 1-2, obrigado, uma boa noite. Tá, 3-8-9-7, puxa bem com o funcionamento da 5. Tá 3097, quando é a equipe de solo após a passagem da TR da Azul a Calda, reporte táxi. Após a TR, está autorizado, reporte táxi, tá? 3897. O Chené 6201, decolar 258, chame controle Salvador em 1-1-9-8. 198, 6201, boa noite. Boa noite, Paulo. Salvador, boa noite, Azul 2712, ponto de espera da 10, pronto. Azul 2712, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, 0, vento 130 graus, 089. Autorizado, 2712. Do 2712, decolar 202, chame controle Salvador em 119, decimal 8. 198, azul 2712, obrigado, boa noite. Salvador Ground, good evening, go 1625. Go 1645, good evening, go ahead. Mr. Stamp number 2, have the information with my safety clearance to the Victoria. Share the information, correct, standby copy. Roger, standing by. Tan 3897, 166 Bodo, 3 horas e 30, Galeão para táxi. Meia, confirme o alternativo. Alterna Galeão, 330 de autonomia, Paradax. Táxi autorizado. E a parte pessoal após táxi do Índia, ponto de espera a torre. 119.95, ajuste altímetro 1098. 109, via parte Índia, ponto de espera 1895, tá? 3897, uma boa noite. Salvador, Schnell 6259, with Sierra information, request level 380 from Salvador, boa noite, tá? 3897.010, pronto. Tan 3897, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, vento 130 graus, 079. Livre, alinhar e decolar no zero, tá? 3897. Red Cop. Red Salvador, to Serra Bravo Victor Tango, via Azul 44, flight level 360, now departure, then Leda, then direct Ponto Seguro. Check off new 10 first right turn, call code 5521 and follow departure control 101 at small 8. Bravo, Victor, Tango, via Azul 44, Dial Departure, Dial, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, that's correct, call me right to push back and set up, 1645. Salami 2000 Alpha, confirm Paris on board. To set up, call tower 118-195, Q1H1018. Flango 1645, quase push back a setup, number 2. Confirm? Flango 1645, quase push back a setup. Copy Coming right to taxi, 1645. Roger, just a push, call you for taxi, 1645. Confirme? Pessoas a bordo. Sente. November 2000 Alpha, startup approved, coming right for taxi. Marcelo Bravo, autorizado ingresso na pista, reporte alinhado e pronto, capítulo 7. Marcelo Tráfego Salvador Azul 278. Garcia. Cinti da Sierra, autorização Vitória da Conquista. Azul 278, confirme o horário do plano? 2143 é o ABT. Cinti, aguarde, nós não temos o sistema. Cinti, apenas a saída prevista? Arbor Elefa. Grato. Marcelo Bravo. Sem chamar de coordenação. Ah, tá, Júlio, 3 hours, 4 minutos, alternating, Serra Bravo, Kilo. Proof to taxi until holding point via taxiway in the holding point contact tower 118.95 QN8108. Júlio, 2 taxi, holding point 10 via India. Azul 2781, protocolo. Afirmo. Autorizado Salvador para Serra Bravo, Quebec Vito, nível de voo 180. Decola da pistão zero, curva direita, saída Arbor, após Arbor, Elefa, Elefa ou Piló, após DCT Conquista. Transponder 5531, controle Salvador, operando na frequência 119.80. Range, autorizado Vitória da Conquista, nível 180, decola pista 10, primeira curva direita. Perfil da aeroporto, transição elétrica. Segue conforme rota do plano. Transponder é o 5531 e o controle 1198. Azul 2781 no cotejamento correto, chame pronto no pátio 3. Câmara. 0132, transfere o controle em 1198. 198, muito obrigado, boa noite. 01645, clear to line up and wait for runway 10. Line up and wait, runway 10, go 1645. Ocean Air 6259, go ahead. We're waiting for the clear. Clear Guarulhos, flight level 360. Take off 10, right turn, dial departure Motiva, transition via Upper Zulu 10 until Taubaté. Skolk 5513, Salvador departure 119.8. Roger, clear, fire to Guarulhos, flight level 360, departure runway will be 10, right turn after takeoff, dial, Motiva transition, and 55113, departure control 118.8, Ocean Air 6259, gate 1. Ocean Air 6259, gate 1, report for push startup, read the back correct. Yeah, that would be it. Go 1645, airborne at 18. Skolk ident 5525 and call departure control 119.8. Okay, Skolk 5521, departure control 118, go 1645. Thank you, good night. Bye. torre, boa noite. Papatango Oscar, vou Kilo. Boa noite. Confirme, Papatango Oscar, Golf Kilo. Confirmo. Chega Oscar, Golf Kilo. Agora 8 milhas na proa de Salvador para a força da cadeira 197 e autorizado. Papatango Oscar Golf Kilo, ajuste no 0118. Mantenha a aproximação, reporte final da 17. Aproximada na, no través da RMA. No través, reforça a lista. Por gentileza, aciona o transponder modo Alpha Charlie, Oscar Golf Kilo. Alpha Charlie. Sabe? Papatango Oscar Golf Kilo avistado, vento 130 graus, 08 nós, pouso autorizado, pistuno 7. Golf Kilo.